Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Na noite do último domingo do dia 5 de janeiro de 2020, aconteceu a cerimônia do Globo de Ouro em Los Angeles. Uma das mais importantes, além do Oscar, com premiações entregues pela Academia de Imprensa Estrangeira de Hollywood para profissionais do cinema e da televisão. Uma das premiações mais aguardadas da noite foi a de melhor ator em filme dramático. E, como já esperado por muitos, o ator Joaquin Phoenix venceu esta categoria por sua ilustre atuação no longa Coringa, da DC Comics. Sucesso nos cinemas em diferentes partes do mundo, o personagem que se consagrou como vilão do Batman assume, desta vez, o protagonismo da trama, para apresentar ao público o seu complexo universo, que levou à construção de um dos palhaços mais famosos do mundo com sua risada inconfundível. Neste novo longa-metragem, dirigido por Todd Phillips, Phoenix interpreta o palhaço Arthur Fleck, que trabalha para uma agência de talentos e faz acompanhamento com um agente social por ter problemas mentais. Após ser demitido do seu emprego, ele tenta se lançar na carreira de comediante de stand-up, sem muito sucesso. E, para completar, ele é satirizado na rua e até mesmo na TV por um famoso apresentador norte-americano interpretado por Robert De Niro, ao exibir o vídeo de uma das suas apresentações de stand-up. Para completar, Fleck descobre ter um passado muito mais conturbado do que parecia, envolvendo a sua mãe, com quem ele mora, e não consegue avançar na vida. Sentindo-se sozinho, sem um emprego fixo e com a cabeça cheia de perturbações, fomentadas pela violência psicológica e física que ele sofre, o protagonista torna-se violento no decorrer da trama, culminando na construção física e psicológica do Coringa. Um dos elementos-chave do filme é a típica e singular risada incontrolável do personagem, que faz parte de seu problema mental e que surge principalmente quando ele passa por momentos de tensão. Vale ressaltar a atuação de Phoenix tanto na reprodução desta risada quanto na encarnação da complexidade do personagem como um todo. Ele consegue expressar com maestria a turbulência de sensações e variações de humor, prestes a explodir a todo momento em Fleck, com destaque para o trabalho cênico realizado em sua risada, que, embora externamente se configure como uma gargalhada, vem acompanhada de uma expressão triste e um som de choro doído ao final do riso. Ou seja, o ator consegue expressar tristeza e dor enquanto gargalha, numa espécie de referência ao palhaço que faz os outros rirem, mas não ri por ser triste. Uma interpretação profunda e exigente que não é para qualquer ator. Assim é o Coringa, que apresenta seu universo interno doloroso e sombrio que contrasta com sua imagem de palhaço e oferece ao público uma análise psicológica do personagem e do contexto social em que ele está inserido. Uma variação de cores e a própria trilha sonora, a produção também levou o Globo de Ouro pela melhor trilha sonora original, auxiliam na elucidação desses devaneios mentais do protagonista, que, na verdade, estão fundamentados em situações concretas que o assolaram. O filme é um grito sobre o descaso do Estado com tantas pessoas que sofrem com transtornos psíquicos, com uma sociedade violenta que possui fácil acesso às armas, com a falta de instrução e de humanização dos indivíduos, entre diversas outras questões. Uma produção que gerou polêmicas e dividiu opiniões entre aqueles que criticaram a exaltação de um vilão e seus atos violentos e aqueles que o olharam com compaixão devido à sua trajetória sofrida. Mas analisar o filme envolve ir muito além de uma divisão tão simplista e superficial, pois a complexidade da produção não defende nem condena o protagonista, mas se configura como um alerta sobre os problemas sociais existentes no mundo contemporâneo. Portanto, não se trata de defender ou de repudiar o Coringa, mas de ultrapassar uma visão maniqueísta para adentrar no complexo de personalidades chamado ser humano. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre.